Deus nascer do teu espírito, pois nele está a força para viver. Com ele quero ter uma aliança e na tua vontade ter prazer. Terra preparada está para receber tua semente florescer, resplandecendo o teu poder. Como a terra, um agricultor que semeou, com muitos frutos que te honrar, ó meu Senhor, para o mundo ver em mim tua glória e teu poder, e pela fé te conhecer. Como a terra, um agricultor que semeou, com muitos frutos quero te honrar. Para viver, com ele quero ter uma aliança e na tua vontade ter prazer. O meu coração está aberto e a terra preparada está para receber tua semente florescer, resplandecendo o teu poder. Como a terra, um agricultor que semeou, com muitos frutos quero te honrar.